te esperando, amor. Cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor. Cadê você? Cadê você? Leandro Marques e Pega Fogo Boteco. O que aconteceu pra fugir assim? Por que não liga ao menos pra dizer alô pra mim? Será que esqueceu do que a gente fez? Será que o seu desejo pede pra me amar mais uma vez? Me fez acreditar numa grande paixão. Se não quer mais nada, então não me faz sonhar. Mas se ainda existe amor, se o elo não quebrou, basta só você voltar. Tô aqui te esperando, amor. Cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô aqui te esperando, amor. Cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor. Cadê você? Cadê você? Fez acreditar numa grande paixão. Se não quer mais nada, então não me faz sonhar. Mas se ainda existe amor, se o elo não quebrou, basta só você voltar. Tô aqui te esperando, amor. Cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tô aqui te esperando, amor. Cadê você? Cadê você? A saudade judiando, amor. Cadê você? Cadê você?